Estrada 18-62, já muito obrigado. Bom trabalho, excelente dia. Tango, serviço radar terminado, chame Aracaju 1203. Tripe 5514 na escuta para cópia. Afirma, prossiga. Tripe 5514, autorizado para Aracaju, nível 170 pela Golf 677. Após a decolagem da pista 10, curva à esquerda, saída Pucca, transição Aracaju. O transponder é o 5551 e o controle 119 decimal 35, cortesia. Autorizado 170, Aracaju, da Ecola da 10, curva esquerda, Golf 677, na PUC Aracaju, 19935, controle, transponder 5551 para o 5514. 5514, correto, chame quando pronto para o puxo acionamento na remota. Vai chamar. 1090 metros fechados, vento variável com 2 nós. É, 1090 metros, parando, parando, parando, parando. 8. 5010, chama 198, bom dia, 3179. Pronto, no ponto de espera. Mantenha o ponto de espera azul 4069. Mantendo. Ingresso a 17, Oscar Serra Mais. Reporte alinhado e pronto, Oscar Serra Mais. Vai. 2953. Enter. Direita, chame solo 219. Direita 219, 897. Total 9910, 3 milhas, estabilizando o localizador. Total 9910, número 2, continua aproximação, aguarde pista livre. Guardando pista livre, 9910. Salvador, bom dia, com 897, muito bom dia, prossiga na Alfa e chame antes da Juliette. Alfa vai chamar antes da Juliette, 897. 1804, livre pouso, vento variável com 2 nós. Livre pouso, 10, 804. Três de 15, Salvador, tá livre do táxi via Juliette, Alfa, até o ponto de espera da Charlie, quando lá, torre 18, meia dúzia para a decolagem. Aqui na KM 15, tem um voo em um ponto de voo 642. Cima 1, Oscar Golf Kilo. Golf Kilo, Ilhéus 120, Ana, muito grato, bom dia. Controle, gol 975, tem uma formação nessa pro em mais 5 milhas, tem condições de nos cruzar um pouco antes? Oscar Serra Mike, ciente, mantém a posição agora. Aguarda. Informação, está descendo o 050. Bono 715, curva esquerda pro A220, seu limite é magnética 120 de Simbra, Bono 715. Pro A210, limite permanece no 715. Bono 715, chame controle Salvador em 119-8. 1119-8, voo 9798. Vamos à pista 10, vento norte com 2-2. Primeiros 90 metros fechados. Ciente dos 90 metros, estamos liberados para o pouso 9990. O azul 4069, condições de decolar de imediato quando solicitado? Afirmativo, senhor. Eu vou aguardar a passagem do 727 na curta, após ali mantém, preparar para decolar de imediato. 7, após a passagem do 27, ali mantém, 4069. 050. 360, descer pro 050. 641. 4069, desconsidere. Desconsidere e mantém um ponto de espera, ok? Desconsidere a última instrução e mantém um ponto de espera. Positivo, manterei ponto de espera. 4069. Posso confirmar o Mike de decola de imediato? Iniciando. Ok, 330 graus com 2 nós. Posso confirmar o Mike? Yes. Oi, bom dia, gol no 607, passado Simbra, visual. 607, continua aproximação e aguarde pista livre. Guardado na 607. Magnética 120 de Simbra, tá 3153. 240 pro Magnética 130 de Simbra, 3153 para 070. Bom dia, tá 3597. Total 991 no solo aos 43, libera a direita, solo 219. Esperando a direita, 219-9990. Total 3597, avistado número 2, continua aproximação e aguarde pista livre. Guarda. Controle, Índia Mike Alfa. Índia Mike Alfa, proceda. Cancelamento, prosseguir 085. Seguinte, Índia Mike Alfa, um plano modificado aos 44, mantenha assim condições visuais, nível 085, Índia Mike Alfa. Mike Alfa. Loro Pátio. Alfa Kilo, 9910. Em 119. Salvador, bom dia, Salvador. Decolou com o olho à direita na sua escuta. Foi bloqueado pelo cara que decolou aí. 9641, controle Salvador. Em 119.8, desse mantém a nível 050. 050098. Oscar Serra Mike. Sabatango, Oscar Serra Mike, contato radar na decolagem. Saída gole, atenta a restrição. Oscar Serra Mike. Certo. Desça e mantenha nível 060. 060 pro 240. Bono 607, seu solo foi aos 46. Libere a direita e chame o solo 121 decimal 9. 219. 3153. 198, 3153. Mantendo pro descendo para 060. 3179, agora número 2 para pouso, continue a aproximação e aguarde pista livre. Guarda. 0. Após 10 milhas na presa de proa, reautorizado direto Eval. Oscar Serra Mike. Esquerda 250, 10 milhas após Eval da presente. Patango Índia Mike Alfa, serviço radar terminado, 57 milhas, sudoeste de Salvador. Mantenha-se em condições visuais, nível 085. Chame controle Léo, na frequência 120, décima 1, no Índia Mike Alfa. Mike Alfa, grato, Maria. Dois Salvador, bom dia, 1715. 715, número 3, para pouso. Continua a aproximação para o 10 e aguarde pista livre. 1715. Mike Charlie Alfa na escuta para cópia. Mike Alfa está autorizado nível 220 para Teixeira de Freitas pela Golf 677. Após a decolagem da 17, curva à direita, saída Dael, transição Coral, transponder é o 5526 e o controle opera em 119 decimal 35, Cortez. Mike Charlie Alpha correto para o acionamento táxi decolagem e contate a torre 118 decimal 6, que na H é 1015. Tem um voo e bom dia, Mike Charlie Alpha. Andrei 597, solo aos 48, libere a pista à direita, chame solo 21 decimal 9. 219, liberando a direita 597. Dá a Juliette. 207 está livre ingresso, via Juliette, portão 0612. Portão 612. Ando no 120, era o levantamento. 04-3597. Negativo, estamos efetuando o trabalho no setor, vai manter a presente proa por mais 35 milhas aproximadamente. Sim, te mantém a nível 120, Alfa Delta. Delta. O azul 40 menor tem condições de decolagem imediata, quando o senhor desejar. Ok, estou ciente. Só tem, após a segunda aeronave na final do gol, será autorizado o alinhamento. Positivo. Abatango, Oscar Serra Mike, chame Centro Recife, 1288 até 1264. 288-264, pode voar, Val, ou Sagaz? Foi na prova de Val, Oscar Serra Mike. Val 268, confirmando? 1288, 1264. Obrigado. Trip 5514 para pushback acionamento. Cinco uno, libera a direita, solo 121 decimal 9. Bom dia. 514 está livre, puxa acionamento na remota, chama para o táxi. Vai chamar. Livre pouso na pista no zero, vento 040 graus com 4 nós. Autorizado pouso na 10, gol 979. Salvador, o Rio 964, gol 9. Rio 9641, ciente do tráfego avistado, número 2, continue aproximação e aguarde pista livre. 4. O azul 4069, agora sim, após a passagem do 737 na curva final, ele mantém, prepara para decolar imediato. Ciente, após passar 37, ele mantém 4069. Ator, pode confirmar se continua a restrição a esse horário do início da pista? Confirme? Confirme se tem a restrição do início da pista para o 9795. Conforme notou, primeiro de 90 metros. Sim, aqui é o 9795. Papa Victor, informe estimado para Serra Julieta, Novembro, Quebec. Estimado, mais um lote 30. Estimado. Vale mais 1h30. Confirme, Kilo Papa Victor. Confirmo mais. Salvador, Guardião 02. Guardião 02, prossiga. Viva a direita 219, agora 715. Siga. O Guardião 02 decolou de um Sina 5, ingressou no Axé Rio Vermelho para Itapuã. Já estamos aqui próximo de Ipuaçu para Salvador 510 no Axé. Guardião 02, mantenha-se em condições visuais 500 pés, corrido Axé, QNH em Salvador 015, reporte através do Parque Ipuaçu. Passará através do Ipuaçu 02. Kilo Papa Victor, confirme estimado para pouso. Mais 1h25. Sente. 1-1-2-8, 11-28. Ponto de espera pronto. Mantenha o ponto de espera no 642. Mantenha o ponto de espera. Cinco, 514 com 43 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia alterna Maceió, tá pronto para início do táxi. Copiado 3 e 40, Maceió e 43 a bordo, tá livre o táxi de Juliette Alfa até o ponto de espera da Charlie, quando lá atua em 18:30 para decolagem. QNH 1015, tem um bom voo e um bom dia, o trip 5514. Juliette Alfa, ponto de espera, tem 18:30 o trip 5514, agradeço, bom dia, bom trabalho para você também. Gente, 11, 18, grata. Controle Salvador, bom dia, Azul 4069. 4069, contato radar na decolagem, saída Gole, estuba nível 320. Subindo nível 320, saída Gole 4069. Controle Salvador, Guardião 02, livrando Pituaçu, já em direção a Itapuã, visual com campo para Salvador. Guardião 02, para ingresso circuito de tráfego, torre 118.6, Guardião 02. Torre 118.6, 02, graças. Na próxima, Juliette, Bono 7 no 5. Bono 7 no 5, vai observar o trip taxiando. Após o ingresso, via Juliette para o portão 08. Após o trip, prossegue 08, Bono 7 no 5. Estamos aproximando aqui o farol de Itapuã, visual com aeronave na final da 1-0. Quando autorizado, o guardião direto para o pátio do Graé após a aproximação da aeronave. O Rio 9641 no solo 56, libere, chame solo 219. Solo 219, ciente 9641. Tran 3153, livre pouso, vento variável com 3 nós. Ciente, graça 3153, livre pouso. Ok, Guardião 02, a retaguarda da aeronave da TAN na final, livre base pela direita, direto para o pátio do Graé, chame na curta final, Guardião 02. Chamará na curta final, irá a retaguarda da aeronave da TAM, o Guardião 02, visual para a nave. E o Gol no 642 após o Airbus na curta, nem mantém. Gol no 642, copiou? Negativo, senhor. Após o Airbus 320 na final, ali mantém. Ali mantém após o Airbus, no 642. Charlie Alfa, pátio 5, isso? Ok, chame para ingresso no 7, Mike Charlie Alfa. Guardião 02 na curta final para o 400. Agora sim, avistado, vento norte com 3 nós, pouso autorizado, Guardião 02, informe no solo controlado. Informado, solo controlado, 02. Oi, bom dia, o Trip 55 no 4. Trip 55 no 4, número 2, mantém o ponto de espera. Gente. É o Papa Papa, é o Papa Sierra. Eco Papa Sierra, 200 para Teixeira de Freitas, está pronta a cópia? Siga, Papa Sierra. Eco Papa Sierra, autorizado Salvador Teixeira de Freitas, no nível 200, pela aerovia Golf 677. Após a decolagem da pista 17, curva à direita, saída da El, transição Coral, transponder ao 5537 e o controle opera em 119.35, contexto. Positivo, Salvador Teixeira de Freitas, no 200, na Golf 677, subida da El, transição Coral, decola da 17 com curva direita, no transponder 5537, controle de Salvador 1-1935, Papa Sierra. Papa Sierra, correto, pro acionamento táxi decolagem, chamará a torre 1862, QNH é 1015, a informação vigente é hotel, confirme apenas o POB, autonomia alternativa. Positivo, é o POB 08, a alternativa Porto Seguro, a autonomia 5 horas, Papa Sierra. 5 horas, 8 a bordo, Porto Seguro, Telmo voo e bom dia, o Eco Papa Sierra. Muito obrigado, Salvador, muito bom dia. Salvador, bom dia, 3153, Natan, livrou. 3153, bom dia, prossiga na Alfa e Juliette para o portão 05. Alfa Juliette 05, 3153. Checo Delta, prossiga. Se a posição, parado no pátio. Está autorizado o giro aí para teste, então, de 5 minutos, Mike Eco Delta. Economia 42, decolado 100, time controle 19.35. 19.35, bom dia. E setor norte com 3 nós, ok? Estável com 3 nós. Está livre para o trip iniciar. Uno 642, contato radar na decolagem, saída Puca, suba nível 390. Puca 390, no 642. Zero aprovado para confins, aceita? Sim. 897 aprovado, nível 360 para confins pela Upper Whisky 58. Após a decolagem da pista 10, curva à direita, saída Gole, transição Gonza. Transponder ao 5564, controle 119.35. Autorizado 360 para confins. Upper Whisky 58, decolado 10, primeira curva direita, Gole Gonza 219.35, acena 5564, voo 8900. 97 correto, chame quando pronto para o push acionamento, que negar. Pode chamar a Neto, 8900. 50. 7, 350, receita, na 642. Colou 02, chama o controle, 1935, 355 no 4. 1935, grato, bom dia. Bom dia, o 355 no 4, transfere. Tem livre de colar. decolagem, vento 040 graus com 3-2. Livre já. Já já. Alfa Delta, informa intenções. Gente, agora a curva direita proa 20. Gente, curvas à direita, Alfa, Alfa Delta. Charlie Alfa decolado ao 04, chame o controle 119 decimal 35. 9935, então bom dia, senhor. Bom dia, vovô. Obrigado. 2085, 2545, bom dia. Controle, bom dia, Mike Charlie Alfa decolado 7 na 6, contato. Batango Mike Charlie Alfa, contato radar na decolagem, suba nível 220, Natael, Mike Charlie Alfa. 220, Natael, Mike Charlie Alfa. Funcionamento, confirme a autonomia. Autonomia 5 horas 0500 Papacia. É, confirme mesmo o PB 4 a bordo, é isso? Negativo, a bordo 07 Papacia. Ah, ok, 7 a bordo, sente um pro táxi. Papacia. Ainda tá, é o transição de NER. Transponder é o 5562 e o controle 119.5. Ok, sua transmissão saiu um pouco intercortada, mas entendeu, autorizado 360 salva Guarulhos pela Upper Whisky 50, decola da pista no zero com primeira curva direita, saída da Elginer, transponder 5562, controle na saída 119.5. Correto, gol no 607, chame quando pronto para o push e acionamento e confirme como recebeu essa nova transmissão. Agora sim, claro. Ok, gente, chame para o push e acionamento. Gente. Salve Salvador, bom dia, o T35 no 7. T35 no 7, Brasília, 340 já aprovado, o senhor aceita? Aceito. Então, o T35 no 7 está aprovado para Brasília, o nível 340, aerovia Upper Zulu 17. Após a decolagem da pista 10, curva à direita, saída gole, transição ou fito, o transponder é o 5556 e o controle opera em 119.35. Quanto é isso? 3597, autorizado Brasília 340, Upper Zulu 97. Decola da 10 curva direita, gole ou fito, 5556 transponder e 119.35 controle. Correto, o TAN 3517, chame quando pronto para o push e acionamento. É, chamará. Alfa, Alfa, Delta, confirma intenções. Apresente, bater 40 milhas. Sente.